Embraer 6251, decolando aos 45, chame o controle em 19.8, boa viagem. 19.8, boa viagem. Hotel retornando. Prossiga, Mike XC Hotel. Informando o término do reboque, ponte de número 5. Obrigado, bom dia, hotel. Fala, bom dia. Alfa Salvador, é o Sam Mike e Alfa na posição 4 do Paixão. Mike e Yankee Alfa, prossiga. Cliente, o Mike Yankee Alpha está livre. O reboque será efetuado aí pela Taxi Alpha mesmo, Juliette Alpha, até as imediações da Fox. Reporte para o regresso, Mike Yankee Alpha. E para informação, vai passar quanto tempo entre essas táxis aí? Aproximadamente 15 minutos. Sem problema, tá autorizado. Reposto para o regresso. Mike Yankee Alpha. Ok, repostaremos, muito obrigado. Nada. Tower, good morning, 05975. 73. Good morning, 05973. Check landing gear. Clear down and lock it. Roger, clear to land, runway 10, wind 030 degrees with 02 knots. Clear to land. Mike Angel Alpha. Sou em Salvador, é o Sam Mike X-Ray Charlie. Confirme quem chamou a torre por último. Mike X-Ray Charlie no Mike 3. Prossiga, Mike X-Ray Charlie. Charlie, manutenção, cheque de motores por 5 minutos, em marcha lenta, já coordenado com a Infraero. Gente, reporte no término. Como é que você, Charlie? Charlie, reportará no término. Rio 5973 underground at 22 and make a backtrack via runway or confirm clear on the taxiway Fox now. Fox. Roger, continue taxiway Alpha and Kilo to Apron 3, Rio 5973. Alpha, Kilo, Apron 3, 5973. Alfa e Mike. É, o CF-67 já está estacionando aí no pátio 3, o tráfego da Rio. Está autorizado o início do reboque. Chame para ingressar no pátio principal, Alfa e Mike. Chamará para ingressar no pátio principal, Alfa e Mike. Torres Salvador, é o Tam Mike SP Charlie, encerrando o cheque, grato, boa noite. Gente, bom dia, Mike SP Charlie. Charlie, bom dia. Salvador, bom dia, Gol Alfa, bastante sério, baixei pra volta. Bom dia, Gol 995, graças ao avistado. Está autorizado o pouso na 10, o vento 020 graus, 02 nós. E para a informação, temos um Airbus da TAM fazendo um cheque de motores na Taxi e Golf. Se tiver condições de livrar na Fox, caso negativo, será feito backtrack pela pista. Bem, então a princípio vai se programar para livrar na Fox. Autorizado pode ser 1-0, 1-0-5. Entendi. Salvador, é o TAM Mike Yankee Alpha, pedindo autorização para regressar, fazendo 360 aqui na Alpha. Ok, faça o 180 na Alfa e mantenha a posição antes da Foxtrot. Temos duas aeronaves aí que vão pousar agora na 10. Positivo, senhor. Ciente. Solo azul Alfa e Antimate, que autorização para ingressar no quadro principal até a posição 08? Sim, agilize o Alfa Yankee Mike. Agiliza o reboque até a posição 8. Autorizado. Ok, gente. Salvador Torre, bom dia, tá 35 no 7. 35 no 7, bom dia, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1, passou externo, aguardando pista livre. Eu vou no 995, solo os 34, libere na Fox, continue o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Tá 35 no 7, com a informação, temos um Airbus da companhia, tráfego tá aqui próximo a Taxi Golf, terminou de realizar um cheque aqui de motores, se eu tiver condições de pousar e livrar na Fox, para evitar o backtrack sobre a pista, caso negativo, terá que fazer um backtrack e livrar na Fox. Se eu tenho um pouso autorizado na 10, o vento 50 graus com 02 nós, tá 35 no 7. 35 no 7, tem livre pouso na 10, a nossa intenção é livrar na Fox, ciente que tem uma aeronave lá na Golf. Correto. O voo 1995 prossiga via Juliette, após Alfa Juliette, gate 10, voo no 995. Alfa 3517, no solo Alfa 37, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 612. Alfa, Juliette, gate 612, está trazendo o Mike Yankee Alfa, continue o reboque via Alfa e chame antes da Delta. Ok, chamaremos, muito obrigado. Nada. Azul, Alfa Yankee Mike, confirma o teste de reboque na posição 08, muito Oi, bom dia, o Gol 804 tá passando assim pra baixar o checado visual. Bom dia, Gol 804, tráfego avistado. O, tá livre o pouso na 10, vento é 010 graus, 029. Livre pouso na 10, Gol 804. O Mike Yankee Alpha, continue o reboque via Alpha e Kilo para o Pátio 3. 804 no solo aos 43, está livre o táxi Alfa e Juliette, o gate é o 11, 1-1. Livre táxi, gate Alfa Juliette, pro 11, gol, 8-4. Bom dia, está 3171, está pronto a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Alfa Zulu no meia, até Belo Horizonte, após BH DCT Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após DCT Bridge. O controle 119-8, o transponder é o 5143.